Paz do Senhor Jesus, queridos, que a bênção, a paz, a alegria e a prosperidade do Senhor, o Shalom de Deus seja sobre a sua vida e sobre a sua vida permaneça. Desculpa, mas nós ficamos uma semana sem nos contactar, sem ministrar. O pastor terminou o livro de Neemias e deu uma paradinha para descansar, e nós mantivemos só o livro de Apocalipse, mas hoje nós vamos, com a graça de Deus, retomar o livro de Jeremias, para nós darmos continuidade ao estudo desse livro tão importante na vida da história de Israel e na vida de todos nós. Porque o profeta Jeremias é um profeta muito atual. A sua profecia ultrapassou os anos, ultrapassaram os anos. E nós louvamos a Deus por isso. Eu quero compartilhar com você hoje o capítulo 26 de Jeremias. Nós vimos no último 25 e hoje vamos ver o 26. Diz assim a palavra do Senhor: No princípio do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: Põe-te no átrio da casa do Senhor e dize a todas as cidades de Judá que vêm adorar a casa do Senhor, todas as palavras que eu te mando, lhes digas. Não omitas nenhuma palavra sequer. Bem pode ser que ouçam e se convertam, cada um do seu mau caminho. Então me arrependerei do mal que intento fazer-lhes por causa da maldade das suas ações. Disse-lhes, pois, assim diz o Senhor: se não me derdes ouvido para andardes na minha lei, que pus diante de vós, para que ouvisses a palavra dos meus servos, os profetas, que começando de madrugada vos envio, posto até aqui não me ouvistes, então farei que esta casa seja como Siló, e farei desta cidade maldição para todas as nações da terra. Os sacerdotes, os profetas e todo o povo ouviram a Jeremias, quando proferia essas palavras na casa do Senhor. Tendo Jeremias acabado de falar tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado que dissesse a todo o povo, lançaram mão dele os sacerdotes, os profetas e todo o povo, dizendo: Serás morto, porque profetizas em nome do Senhor, dizendo: Será como Siló essa casa e essa cidade desolada e sem habitantes. E ajuntou-se todo o povo contra Jeremias na casa do Senhor. Tendo os príncipes de Judá ouvido essas palavras, subiram à casa do rei, à casa do Senhor, e se assentaram à entrada da porta na casa do Senhor. Então os sacerdotes, os profetas falaram aos príncipes e a todo o povo, dizendo: Este homem é réu de morte, porque profetizou contra essa cidade, como ouvistes com os vossos próprios ouvidos. Falou Jeremias a todos os príncipes e a todo o povo, dizendo: O Senhor me enviou a profetizar contra essa cidade, e contra essa cidade todas as palavras que ouvistes. Agora, pois, emendai os vossos caminhos e as vossas ações, e ouvi a palavra do Senhor vosso Deus. Então se arrependerá o Senhor do mal que falou contra vós outros. Quanto a mim, eis que estou nas vossas mãos. Fazei de mim o que for bom e reto, segundo vos parecer. Sabei, porém, com certeza, que se me matardes a mim, trarei sangue inocente sobre esta cidade e sobre os seus moradores, porque, na verdade, o Senhor me enviou a vós outros para ouvirdes dizer essas palavras. Então disseram os príncipes e todo o povo, aos sacerdotes e aos profetas: Esse homem não é réu de morte, porque em nome do Senhor nosso Deus nos falou. Também se levantaram alguns dentre os anciões da terra e falaram a toda a congregação do povo, dizendo: Miqueias, o morastita, profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, e falou a todo o povo de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Sião será lavrada como um campo, Jerusalém se tornará em montões de ruínas, e o monte do templo numa coluna coberta de mato. Mataram-no, acaso, Jeremias, rei de Judá, e todo o povo? Antes não temeu este o Senhor, não implorou o favor do Senhor, e o Senhor não se arrependeu do mal que falara contra eles, e traríamos nós tão grande mal sobre a nossa alma? Também houve outro homem, Urias, filho de Semaías, de Quiriate-Jearim, que profetizava em nome do Senhor, e profetizou contra essa cidade, contra essa terra, segundo todas as palavras de Jeremias. Ouvindo o rei Joaquim e todos os seus valentes, e todos os príncipes, e todas as suas palavras, procurou o rei matá-lo. Mas ouvindo isto, Urias temeu, fugiu e foi para o Egito. O rei Joaquim, porém, enviou Eutanã, filho de Acbor, ao Egito, e com ele outros homens. Eles tiraram a Urias do Egito e o trouxeram ao rei Joaquim. Este mandou feri-lo à espada e lançar-lhe o cadáver na sepultura da plebe. Porém, a influência de Aicão, filho de Safã, protegeu a Jeremias para que o não entregasse nas mãos do povo para ser morto. Esta é a palavra do Senhor. Queridos, quando nós vemos Jeremias profetizando e dizendo essas palavras e falando ao povo, segundo aquilo que Deus havia mandado ele dizer, e ele sendo fiel ao Senhor em todo tempo foi fiel, em todo tempo disse o que o Senhor mandou dizer, independente das causas que isso traria contra a sua própria vida, nós precisamos olhar para as nossas vidas e ver se nós estamos também, como Jeremias, ouvindo as palavras do Senhor e obedecendo as palavras do Senhor, porque ao Senhor devemos ouvir e ao Senhor devemos temer. Aqui o povo, quando ouviu essa palavra, a reação, a predição do exílio, este capítulo resume o sermão pregado por Jeremias num tempo, numa ocasião anterior, no capítulo 7, 24, no princípio do rei Joaquim, possivelmente durante o seu primeiro reinado, 609 a 608 a.C. O relato mais completo do sermão do templo, no capítulo 7, versículo 1 a 15, não é datado. Essa datação coloca Joaquim em primeiro plano, como um dos líderes que rejeitaram as palavras de Jeremias, capítulo 36. Átrio, provavelmente o átrio interior para o uso de porta. Então, o profeta Jeremias foi enviado pelo Senhor para profetizar não no átrio exterior do templo, mas no átrio interior do templo, ou seja, dentro do templo do Senhor, para falar que se não houvesse arrependimento, que se não houvesse mudança de atitude, se eles não mudassem a atitude, eles seriam destruídos, a cidade seria destruída, o templo seria destruído, como foi Siló. Siló é situado ao norte, era onde ficava a tenda do Senhor, onde ficava a arca do Senhor, junto com os juízes e os profetas nos seus dias. Quando o reino do norte caiu, Siló e toda a cidade a tenda do Senhor, tudo foi feito em monturo. Não ficou nada, não sobrou absolutamente nada. Os assírios tomaram tudo que era do povo de Israel. Então, 10 tribos do norte perderam a sua autonomia e se tornaram escravos do rei da Assíria. E aqui agora nós vemos esse texto, nós vamos ver que de novo o Senhor vai relatar e vai fazer menção desse texto, vai fazer menção dessa investida dos assírios contra os filhos de Israel, e vencendo e também sendo derrotado por causa do arrependimento do rei Ezequias. Mas isso nós veremos mais à frente. Quando Jeremias fala todas essas palavras que o Senhor mandou dizer, os sacerdotes e todo o povo que com eles estavam diz: olha, serás morto, vamos te matar, porque você está falando que esse lugar vai ser destruído. Então, eles não estavam preocupados com a palavra do Senhor, em ouvir a palavra do Senhor, mas a preocupação deles era com a destruição do lugar onde eles estavam, e não com a palavra do Senhor que os estava chamando ao arrependimento. É como se eles estivessem com os ouvidos tapados e os olhos vedados para não ouvirem e não verem aquilo que o Senhor estava dizendo. E nós precisamos estar atentos em todo o tempo para ouvir a palavra do Senhor e ver aquilo que está diante dos nossos olhos, porque o Senhor continua falando conosco. Aqui o texto diz que o Senhor enviou profetas desde cedo, desde a madrugada. E o Senhor continua enviando os seus profetas, continua enviando filhos e filhas suas para falarem no seu nome e para pregarem a sua palavra, como eu estou fazendo aqui agora com vocês, pregando a palavra do Senhor. E essa palavra é um chamado ao arrependimento, um chamado a voltar atrás, a se arrepender, a mudar de vida, a não fazer mais aquilo que estava fazendo, para que o Senhor possa, então, vendo a mudança de vida, vendo o arrependimento e vendo a transformação, possa se arrepender do mal que havia prometido fazer. Aqui, no caso, era derrotar, destruir Jerusalém e destruir o templo e fazer tudo em monturo. O Senhor se arrependeria disso e não faria isso se o povo se arrependesse e voltasse para ele. Quando nós continuamos lendo o texto e nós olhamos o texto aqui, quando o texto fala de Miqueias, Miqueias é um profeta, diz assim: Miqueias, o moratista, profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, e falou a todo o povo de Judá, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: Sião será lavada como um campo, Jerusalém se tornará em montes de ruínas e o monte do templo numa coluna coberta de mato. Mataram-no acaso Ezequias, rei de Judá, e todo o Judá? Antes não temeu este ao Senhor, não implorou o favor do Senhor, e o Senhor não se arrependeu do mal que falara contra eles, e traríamos nós tão grande mal sobre a nossa alma? Aqui nós vamos ver esse texto em Isaías, capítulo 37, versículo 14 a 38, quando Isaías vai relatar esse texto. Miqueias, ele profetizou um século antes de Jeremias. Veja que essa palavra de Jeremias, chamado ao arrependimento do povo de Israel, não é algo recente, não é algo apenas daqueles dias. Um século antes, Miqueias já tinha sido levantado como profeta de Deus, como boca de Deus, para profetizar contra a cidade. Mas isso não nos dias do rei Joaquim, e sim nos dias do rei Ezequias. Ezequias, ao ouvir essas palavras, ele voltou para o Senhor, ele se deitou no altar do Senhor, ele se colocou diante do altar do Senhor e apresentou a carta que Senequeribe, o rei dos assírios, havia mandado a ele, insultando insultando a nação e insultando a Deus, dizendo que eles iriam destruir tudo e que não teria Deus que os faria, que os impediria de fazer qualquer coisa, porque eles estavam com tantos cavalos, com tantos carros e com tantas coisas que não teria nada que poderia impedi-los de destruir Jerusalém. Mas o rei Ezequias, ao invés de fazer como o rei Joaquim, ele se arrependeu dos pecados. Ele chamou todo o povo, ele convocou o povo ao arrependimento. E quando ele convoca o povo ao arrependimento, e ele mesmo se arrepende dos pecados cometidos, o Senhor envia o seu profeta, o profeta Natã, para falar com ele e disse: olha, eu ouvi a sua petição, eu ouvi a sua oração. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Israel, visto que me pedisse acerca de Senecaribe, rei da Síria, esta é a palavra do Senhor, falou a respeito dele: a virgem, filha de Sião, te despreza e zomba de ti, a filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti, a quem afrontaste e a quem blasfemastes, e contra quem alçaste a voz e arrogantemente erguer os olhos contra o santo de Israel. Então, depois de temer, o Senhor envia o seu profeta, envia o profeta Isaías para falar com ele sobre que ele tinha visto o arrependimento e esse arrependimento que geraria vida para aquela cidade. E o texto, no final de alguns versículos, diz assim para o rei Senecaribe: o Senhor também da terra dos caldeus, farei deles ruínas perpétuas, farei com que se cumpra sobre aquela terra todas as minhas ameaças que profetizaram ela. Tudo quanto está escrito nesse livro que profetizou Jeremias contra todas as nações, porque todos eles são escravos das nações e dos grandes reis. Assim retribuí segundo os feitos do Senhor e as obras de suas mãos. Então, queridos, quando nós ouvimos a palavra do Senhor, quando nós damos crédito à palavra do Senhor, quando nós nos arrependemos, quando o Senhor nos chama ao arrependimento e nós nos arrependemos, o Senhor muda o seu coração, o Senhor muda a sua atitude. Essa era a palavra de Jeremias para o povo de Judá. Nos dias do rei Ezequias se arrependeu. Isaías foi até ele e disse: o Senhor mudará a sorte, o Senhor não mais destruirá Judá e nem o templo, porque ouviu a sua prece. Mas Joaquim, ele não se arrependeu. Os reis de Judá, nos dias de Jeremias, não se arrependiam, eles não ouviam a palavra do Senhor, e muito menos o povo. O povo também não ouvia, ninguém ouvia a palavra do Senhor. A única coisa que eles queriam era matar Jeremias. Eles queriam matar Jeremias porque achavam, porque ficavam irados, porque Jeremias, na verdade, estava falando a verdade, e a verdade fazia com que eles se irritassem ainda mais. A verdade dava com eles de frente, batia com eles de frente. Eles sabiam que estavam fazendo coisas erradas, eles sabiam que estavam pecando, que estavam fazendo coisas contrárias à vontade do Senhor, que estavam adorando a Baal, estavam adorando os balaúns, estavam fazendo bolos para a rainha do céu, estavam fazendo tudo contrário àquilo que o Senhor tinha mandado fazer. Então, eles sabiam disso, mas eles não queriam ouvir. É como se eles tivessem comichões nos ouvidos quando ouviam que era para se arrepender. E eles não se arrependeram. Eles não se arrependeram. E a vida de Neemias, de Jeremias nesse texto, Aicão, um dos servos do rei, poupou, fez com que a vida dele tirou do meio do povo e fez com que a vida dele fosse poupada. Foi sempre assim, sempre tinha alguém para poupar Jeremias de alguma coisa. É, às vezes ele era açoitado, às vezes ele apanhava, era preso, era amarrado com correntes. Sofreu, mas sofreu, sofreu muito na mão dos sacerdotes, dos falsos profetas, dos reis e de todo o povo de Judá, até que não teve um rejeito, até que o reino do norte, que era a Babilônia, veio e tomou tudo, porque eles não se arrependeram. Quando não há arrependimento, não tem salvação. Salvação só com arrependimento. Arrependei-vos hoje, diz o Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, se você está ouvindo essa palavra e tem alguma coisa no seu coração, na sua vida, no, que está vindo na sua vida, está vindo no seu coração, na sua mente, que você precisa pedir perdão, peça perdão, porque a palavra do Senhor, ela é límpida. A palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A palavra do Senhor é a verdade. E quando ela fala que vai destruir mesmo. Quando ela fala que vai poupar, ela vai poupar mesmo. Então, se nós nos arrependermos dos nossos pecados, nós seremos salvos. A palavra de Deus nos evangelhos, o evangelho começa a arrepender-vos. A palavra de Jesus começa: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus entre vós. O profeta João Batista: arrependei-vos e sedes batizados para perdão dos pecados. Os outros evangelistas, Paulo, começa as suas cartas, começa dizendo também: arrependei-vos. Todo o Novo Testamento está cheio dessa palavra: arrependei-vos, arrependimento. Arrependimento é a única coisa, é a única arma que nós temos para sermos salvos diante do Senhor, para sermos salvos do inferno mesmo. Não tem outra palavra. É para sermos salvos do inferno, porque quem se arrepende e volta para o Senhor é salvo. Quem não se arrepende e volta para o Senhor é condenado. E quem é salvo vai para o céu. Quem é condenado vai para o inferno. Não tem outra opção. Então, arrependa hoje dos seus pecados. Não faça como o povo de Israel aqui nos dias de Jeremias, nessa passagem, que não se arrependeram. Antes, pelo contrário, queriam matar o profeta, porque o profeta estava dizendo a verdade, e a verdade os afrontava. A verdade fazia com que eles ficassem com mais raiva ainda. Então, não deixe que isso aconteça com você. Arrependa-se dos seus pecados e seja salvo. Seja salvo da ira vindoura. Seja salvo da ira de Deus. Seja salvo do tormento eterno, porque aqueles que forem salvos vão morar com Deus eternamente, mas aqueles que não forem salvos, vão se arrepender, que não forem salvos, vão viver no tormento eterno, é eternidade, gente. Nós não estamos falando aqui de alguns anos, de alguns dias, alguns anos, não, alguns séculos, estamos falando de eternidade, eternidade, é o infinito. Nós não podemos nem imaginar o que é a eternidade. A eternidade não tem fim, não tem fim, não terá fim o sofrimento, não terá fim a dor, mas para aqueles que se arrependerem e voltarem para o Senhor, terá salvação, terá esperança. Como diz o texto aqui, olha, fala todas essas palavras para eles, que pode ser que eles se arrependam. E se eles se arrependerem, eu, o Senhor, vou, eu não vou fazer o mal que intentava fazer contra eles. Eu vou me arrepender do mal que intentava fazer contra eles. Se você entregar a sua vida ao Senhor Jesus hoje, mas entregar mesmo de todo o coração, de toda a sua alma, saiba que o Senhor também se arrependerá de todo o mal que intentava contra a sua vida, contra a vida da sua família, contra tudo que diz respeito a você. E antes e ao invés de maldição, traga a bênção. Porque a palavra de Deus diz que quando nós andamos na presença do Senhor, quando nós somos justos, as bênçãos do Senhor nos acompanham. Então nós precisamos voltar para o Senhor, arrependendo dos nossos pecados e sermos salvos e sermos e vendo o Senhor se arrependendo do mal que havia dito fazia contra nós e transformar esse mal em bênção e bênção ser retida. Portanto, querido, em nome de Jesus, que essa palavra de Jeremias para a nação de Judá, para Jerusalém, para o povo de Jerusalém, para o povo de Judá, não seja para você, não seja igual para você. O povo de Judá não se arrependeu. Eles foram levados cativos para a Babilônia. Muitos morreram à espada, muitos morreram da escravidão, muitos morreram de peste, muitos morreram de fome. A atrocidade foi atroz, o sofrimento desta nação por causa de não arrependimento, porque não ouviram a voz do Senhor. Então é tempo de ouvirmos a voz do Senhor, é tempo de voltarmos para o Senhor, é tempo de fazermos aliança com o Senhor, é tempo de, se você já tem aliança com o Senhor, dá uma olhada nessa aliança, dá uma polida nessa aliança. Fala com o Senhor, assim como o salmista: Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me pela vereda da justiça. Porque às vezes nós cometemos algumas coisas, fazemos alguns pecados, cometemos pecados, erros, e nós não percebemos e fica um pouco oculto. E às vezes cometemos pecados também que são involuntários, que nós nem percebemos que cometemos, mas o para o Senhor não passa desapercebido. Então, como não passa desapercebido para o Senhor, nós precisamos constantemente pedir ao Senhor para sondar o nosso coração e ver se há em nós algum caminho mau. Porque se houver algum caminho mau nas nossas vidas, o Senhor vai nos mostrar e nós teremos a chance de nos arrepender e confessar nossos pecados e sermos sarados de todas as nossas iniquidades, como diz a palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor faça você meditar nessa palavra e que o Senhor faça você refletir nessa palavra e que você não queira matar o profeta como fez o povo de Judá. Que você não queira rebelar-se contra o Senhor como rebelou-se o povo de Judá. Faça como o povo fez nos dias de Ezequias. Faça como o rei Ezequias. Arrependa-se e tenha o livramento, porque como o rei Ezequias se arrependeu, o Senhor disse para ele assim que todo, sabe, o texto vai dizer lá em Isaías que o anjo do Senhor foi até o acampamento dos assírios e destruiu 185 mil pessoas. E que no dia seguinte, quando os outros acordaram e viram o que tinha acontecido, poucos tinham sobrado, Eles fugiram, inclusive Sinecaribe. Ele fugiu. E quando ele estava adorando no templo do Deus dele, lá em Nínive, os filhos dele, olha só o que aconteceu: os dois filhos dele foram até o templo e o mataram, e tomaram o seu lugar e reinaram no seu lugar. Então, além de não derrotar Jerusalém, além de não destruir Ezequias, além de não conquistar a cidade que ele tanto almejava, conquistar e ter a glória que ele tanto queria, ele ainda perdeu a vida, porque se levantou contra o Senhor. Não se levante contra o Senhor. Contra o Senhor a gente não se levanta. O Senhor é soberano acima de todas as coisas, ele está acima de todas as coisas. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é o início e o fim de todas as coisas. Por isso, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Dê a Ele honra, glória e louvor, entregando a sua vida a Ele, deixando Ele conduzir a sua vida para sempre. E você verá as bênçãos do Senhor, e você verá o amparo do Senhor e o amor do Senhor no seu coração, dia após dia, para que você seja feliz. A felicidade é possível. As pessoas falam que a felicidade não existe. Existe sim. A felicidade existe para aqueles que amam ao Senhor de todo o seu coração, que amam ao Senhor, que temem ao Senhor. Passam por dificuldades? Passam. Todos nós passamos. A Bíblia diz que o sol nasce para justos e injustos, que os problemas, eles vêm para justos e injustos. A diferença é que quando os problemas vêm, o justo tem o Senhor do seu lado e o injusto está sozinho. Então, não fique sozinho, tenha o Senhor do seu lado para que ele seja o seu amparo e a sua proteção nas horas de dificuldade. Que Deus te abençoe e que a bênção de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e que a doce e maravilhosa presença do Pai, do Filho e do Espírito seja com você e com você permaneça hoje para todo sempre. Amém.